Marcelo Magalhães. Você fez a diferença no meu coração. A saudade, a carência e a solidão. Vou embora e agora aflora essa paixão. Amor, riqueza e água só se muda de lugar. Em mim nunca se acaba essa vontade de ficar. Todo dia, toda hora do seu lado. Adoro te amar. Adoro te amar. Eu andava assim.